3, 2, 1. Tá no ar o Papo do Fino, o podcast do blog ofinodabola.net. Papo do Fino, o podcast do blog ofinodabola.net. Salve, salve, rapaziada, eu sou o Edu, estamos começando mais um Papo do Fino, mais um programa sensacional. E hoje, qual é o tema do nosso programa? Arnaldo, a regra é clara? A regra é clara. Ah, muito bem, você conhece as regras do futebol? Quais são, quantas são e as interpretações variáveis da regra? É um saco, é uma merda. Arnaldo, a regra não é clara e eu vou provar isso pra você, seu filho da... Muito bem. E pra discutir o assunto conosco, estamos aqui no Estúdio 1, de volta ao Estúdio 1, onde o Creed fica do lado de fora, porque ele não cabe. Mas temos contato visual. E aí, Creed, beleza, beleza? Tava com saudade do Estúdio 1? Tava? Legal, e se for no banheiro, não esquece de fazer sentado, tá? Porque é uma norma aqui do Estúdio 1, beleza? Bom, vamos lá, pra discutir isso aqui conosco, o Anderson está aqui comigo. E aí, Edu, beleza? Beleza. E eu quero deixar claro que eu odeio todos os comentaristas de arbitragem, sem exceção. Que beleza. E temos um convidado super especial aqui, ao meu lado esquerdo, Thiago! For Boston, Dropkick Murphys, Motherfucker, Celtic Punk. E aí, Edu, beleza? Beleza. Eu odeio todos os comentaristas, especialmente o Arnaldo. A regra é clara só se for pra esse trouxa aí do Arnaldo. Muito bem, como todo palmeirense, cornetando e tacando amendoim no futebol, que beleza, é isso aí. Vamos falar das regras do futebol, finos da bola, bronquinha e outras piculinhas do mundo esportivo. E pra começar, e como é de praxe, como quando temos um convidado aqui, ele escolhe a música, certo? Certo. Então, Thiago, qual é a música? Em homenagem à Copa América e no país dos nossos irmãos, aí escolhi o 12 Minutos, né, e a Nossos Iguales. Você vê que convidado especial, trilha sonora, muito especial. Nada disso, as porcaria que o pessoal fica pedindo. Mas antes da gente ouvir a primeira música, um relatório aqui que o Creed me passou do último podcast sobre a Copa América. Ah, eu dei uma canelada, eu confundi a Copa América, que o Tevez ficou fazendo gracinha e depois o Adriano empatou o jogo no final e nós ganhamos nos pênaltis. Foi a Copa América de 2004 e não de 2005. Eu sempre me confundo porque a Conmebol é uma bosta e não deixa claro de quanto em quanto tempo é a porra da Copa América. Fica mudando toda hora, então eu me confundi, a culpa não é minha, a culpa é da Conmebol, certo? Certo, mais ou menos, né? Certo, cacete, tá certo sim. E a outra discussão que ficou é se o Pelé disputou ou não uma Copa América. Eu falei que tinha disputado, o Rodrigo perguntou, então qual? E eu dei uma de migué, saí pra outro assunto, pra não dar pala no programa. E volto agora pra falar que ele disputou a Copa América de 1959, fez 9 gols, foi artilheiro daquela Copa, ou seja, o Pelé é um loser porque nunca ganhou uma Copa América. Ah, é, certinho. Beleza, vamos lá então ouvir 12 minutos com o Yano, Somos Iguales e já voltamos. Vamos lá, futebol inventado na Inglaterra, a galera lá chutando uma bola pra cima e pra baixo, e o negócio tinha que ter uma regra, certo? E aí, os velhinhos da... como é que chama a parada? Que já eram velhinhos à época. Que já eram velhinhos à época, tipo Zagallo, tipo... Newton Santos. Não, como é que chama aquele carinha da Globo? Noronha, o que dorme? Não, aquele que faz os gols. O Léo Batista, que já era velho nos anos 70 também. A Ari Fontoura também já era velho no início de carreira dele. A Ari Fontoura nasceu velho. Tem pessoas que são o contrário do Benjamin Button. Não, o Léo Batista, eu lembro dele... Minha lembrança é ele pequeno. Quando eu era pequeno, ele foi da Fórmula 1. Velho, sempre foi. Elas nascem velhas como o Benjamin Button, só que em vez de rejuvenescer, elas vão envelhecendo mais. Impressionante. É loucura isso. Exatamente. E aí os velhinhos da International Board, como é conhecida, né? Um escritório que determinou as regras do futebol, foi em 1882. A criação, né? A criação do board, como a gente costumou a ouvir, que é antecessora à FIFA, né? É, que a FIFA é de 4, né? 1904. E o João Avelange já devia estar lá também. Já estava por lá. O João Avelange estava pitacando com os velhos ingleses aqui. Exatamente. A International Board, ela foi formada pelas 4 federações britânicas, né, por membros das 4 federações britânicas, a inglesa, a escocesa, a galesa e os losers norte-irlandeses, porque bom são os do sul, que deu porrada e se separaram. Que beleza. Os do norte são uns merda. Belfast e o caralho, né? Caraca. Só tem um nome legal, né? Belfast é um nome legal, mas é zoado. E aí eles estabeleceram... E mais a FIFA, né? As 4, mais a FIFA. Não, isso... Não. Ah, na criação você tá falando. No começo, eles estabeleceram algumas regras, depois a FIFA foi criada. E se juntou. E aí se juntou. Então como é que funciona o IFB? O IFB. Que é isso, são as 4 associações e mais a FIFA, eles cuidam das regras do futebol e eles se reúnem, né, 2 vezes ao ano, a gente ouve sempre o pessoal falar de os velhinhos da FIFA, os velhinhos da Board. Que são os mesmos desde 1882. São os mesmos, com o Léo Batista fazendo as atas das reuniões. A mediação. E o João Avelange já era velho também. E eles se reúnem em fevereiro, entre fevereiro e março, depois entre setembro e outubro, todo ano. Eles hibernam o resto do... Isso, não, eles não fazem. Então, essa é a questão. Eles só fazem isso. O que eles têm que fazer? Uma espécie de observatório do futebol pra ver o que nas diversas praças do mundo aí, o que tá sendo pedido. Então, os pessoal fala de bola com chip, que a gente vai conversar aqui no último bloco. Fala de mudar o número de árbitros do jogo. Se tem um árbitro num campo e um árbitro no outro. Pra ter 2 árbitros. Tudo isso eles ficam olhando. E nessa reunião de fevereiro e março, eles vão colocar isso em pauta. Pra ver qual é que é. Se e vale nunca a pena muda mudar. Porque justamente eles ficam hibernando. E não assistem o futebol. E até porque eu acho que eles entendem é de dinheiro e não de futebol, né? Então, acho... E aí eles devem. Esse é o trabalho deles: é cuidar de observar o que acontece no futebol no mundo, porque é o esporte praticado em quase todos os países. Sistema solar inteiro. E ver quais são as necessidades e a partir daí mudar. Só que. Ultimamente a gente não tem tido grandes mudanças no futebol, né? Que realmente rompessem com alguma coisa, que fosse uma novidade. Não tem. Tem adequações, interpretações são criadas e elas surgem a partir dessas reuniões. Em geral, as reuniões que eles chamam de as reuniões ordinárias, que são as de fevereiro e março. As do segundo semestre é só para discutir assuntos internos. Internos, e tal, que deve ser uma chatice. Que eles vão ter no próximo ano, que café que eles vão tomar. Agora, o que eu acho meio foda. É que assim, pra uma regra ou pra uma alteração ela acontecer, ela tem que ter 6 votos. 2 votos da FIFA e 4 votos das demais associações. Representantes britânicos. Ou seja, o futebol britânico, ele fica à mercê de federações de merda. Claro. Né? Tirando não de merda, mas não, assim. De merda, porque assim, merda. Tirando a inglesa, porra, que apita no futebol mundial? Escócia, País de Gales do Norte, e Irlanda, né? Do Norte. Mas tem que ter o aceite desses caras pra regra mudar. Então chega lá 4 neguinhos da FIFA e fala assim, não, vamos mudar e tal, não sei o quê, vamos lá porque a gente tá assistindo o jogo. Aí o irlandês do Norte não quer, aí, né? Eu não quero, o escocês também eu não quero, e aí não rola. É uma merda. Cada uma delas são 4 delegados, né? Que cada uma delas tem no board, então... Cada federação tem um, né? Eu não sei como é que é a equipe. Cada associação... Cada uma das 5 associações, as 4 britânicas, mais a FIFA, tem 4 delegados. São 20 delegados no total. E elas. O problema disso não é nem ser a federação irlandesa de merda ou não. O problema é que a regra do futebol, portanto, que se joga no Brasil, a essência da regra, que se joga na Malásia, que se joga na África do Sul, ela é pautada, às vezes, por critérios que são muito bons para os britânicos. Exato. E sobretudo, para os ingleses. Essa é a minha crítica. Que é um campeonato legal e tal. Então, você vê lá o campo de jogo, a arbitragem, que o árbitro tem que fazer tudo, tem que cronometrar, tudo. Isso é bom e funciona no universo britânico, no universo inglês. Talvez não funcione na América do Sul. O futebol que é jogado lá também é muito diferente do futebol jogado aqui. Essa questão da interpretação também acho que pega nesse sentido. Bom, e aí temos no futebol 17 regras. O livrinho, o famoso livrinho das 17 regras. A regra é clara. Muito pouca gente conhece de cor quais são as 17 regras. E às vezes você fala assim, não, isso aqui é uma regra. Você fala, pô, sério, isso aqui é uma regra? Eu achei que era uma coisa normal, tipo, né? Do a bola, né? Do futebol, é. Tipo, a bola é uma regra. A tem, bola é uma regra. Tem que ter bola, né? Tem que ter bola. E tem que ser redonda, né? Esférica, né? Exatamente. Muito foda isso, cara. Vamos lá. 17 regras estabelecidas pela International Board, em consenso com a FIFA, que regem o futebol aí no universo. Regra número 1, campo de jogo. Tem que ter um campo pra jogar. Ah, é. Retangular, com as medidas oficiais lá da FIFA, que... Varia, né? Elas variam. É. O mais absurdo é o comprimento é de 90 a 120, né? Pode ser de 90... Até 120. Até 120. Agora, a loucura é a largura, né, pode ser de 45 a 90. 45 a 90, cara. Puta que pariu. Diferença. Você imagina um campo de 45 e um de 90. É o dobro. Exatamente, é o dobro, cara. Não, e assim, um campo de 45 por 120 é o corredor da minha casa, cara. Você vai jogar o quê, porra? Vai jogar gol a gol, só. O Ronaldo já não caberia nesse espaço, exato, por exemplo. Tô, é sacanagem. Ele talaria ali. E ó, as linhas tem que ser 12 centímetros. 12 centímetros. Né? A linha não muda. O campo pode mudar, mas a linha não. Só esqueceram de avisar pro pessoal do estádio de Pituaçu, na Bahia, que o Corinthians jogou com o Bahia lá, que eles têm que pintar a linha também, viu? É bom, né? Eu não sei se o pessoal que assistiu o jogo passou na TV há duas ou três quartas-feiras, e os caras faltavam 5 minutos pra começar o jogo, o cara tava pintando ali do gol, porque não tinha ali do gol. É baiano, né, meu rei? Deixa que depois tava na rede, pinto, né? Deixa que hora aí que ó, começar, jogaram o primeiro tempo antes. Inteirinho. Só com as linhas das grandes áreas e com a linha do gol demarcada. E a linha lateral, a linha de fundo, você via que era por ali. É, eu também acho que além de... eu tô falando sério. É ali. Quem assistiu o jogo sabe o que eu tô falando. Aí no segundo tempo, quando virou o jogo, os caras pintaram lá e você via... Chamaram uma equipe não baiana e foi lá rapidinho. E também eu acho que deveria o campo ser preenchido com grama, não com areia, né? Igual na Copa América. Esse é outro detalhe. Tem quem lê a regra aí vai ver que a exigência da FIFA é que o campo seja de superfície gramada natural. Ou artificial e que seja verde. Aí pintaria de verde passa, né? Eu queria que a FIFA viesse dar uma olhada no Campeonato Brasileiro da Série B, Série C aqui no Brasil, ver se eles acham gramado verde aqui. Que tem piche no bagulho. Ou na Copa América e ver se as areias que estão lá pra cobrir buracos servem também. Muito bem. Regra número 2, a bola. Tem que ter uma bola esférica, e ela tem que ser redonda. Exatamente. Beleza. Não dá pra chamar o Kiko, né? Pra jogar com a bola quadrada. Não dá pra chamar o Kiko com a bola quadrada dele. Regra número 3, o número de jogadores. Né? 11 pra cada lado, mais tantos no banco, aí... Varia de regulamento do campeonato. Competição. Você pode entrar tantos, amistoso, pode entrar todo mundo. Vai depender dos irlandeses do norte, né? Se eles aprovam. É, exatamente. Pode Mas entrar. O número mínimo é de 7 jogadores, né? É, e assim, parece que para competições oficiais da FIFA, tipo de seleção, é aquele negócio, são 24, 23 jogadores, né? Que o elenco tem que ter. Uhum. Né? É oficial isso aí. Um time pode ter mais, mas a seleção é esse número de jogador aí. Número 4, o equipamento dos jogadores. Basicamente, camisa, calção, meia, caneleira e chuteira. Tem que ter isso. Brinquinho, pulseirinha, não, munhequeira. Não vale, né? Isso aí é bichice e coisas que possam atrapalhar o jogo ou machucar alguém. Também tem que estar fora, por isso que o Carlos Alberto não rende. Porque o Carlos Alberto é aquele do Vasco, do Corinthians, do Corinthians, São Paulo. Do Bahia. Porque se ele tirar o brincão dele, ele fica desequilibrado. É por isso que ele joga mal. Fica penso, e aí, né? Por isso que ele é só colocar uma fitinha do outro lado, igual fazer com o Pipa. Igual fazer com a Pipa, é verdade. Mas a fitinha dele tem que ser de ouro, com brilhante. 24 quilates. Exato. Nossa, o Carlos Alberto é muito bosta, cara. Então o Carlos Alberto tinha que encher o cotovelo. Afinal, também, ele, né? Tá onde? Ele tá jogando aonde? Tá no Bahia, só que Bahia. Tá machucado, ele pra variar. Tá no Bahia. Imagina o Carlos Alberto na Bahia. O cara já é lesado. Uma leseira desgraçada. Na Bahia, na então, Bahia, cara. Né? Deve estar com a bunda de acarajé, cara. Nossa senhora. Que beleza. Lei número 5. Uma das leis mais controversas do esporte. O árbitro. Tem que ter um árbitro. Tem que ter um árbitro. De preferência. Né? Alguns assistentes. Dois assistentes, um de cada lado, chamados bandeirinhas, e não é juiz, né? É árbitro. É árbitro. É diferente. Ele arbitra. Até em inglês não é judge, é referee, que seria a tradução de árbitro. Não, que bela. Como é que é a pronúncia do referee? Referee. Bonito. Bonito, né? E aí todas as decisões passam pelo árbitro principal. E aí eu acho que tá uma discordância minha, já que é de início. Que eu acho que... É impossível o cara que apita o jogo, ele ter que cronometrar, ele ter que anotar, ele ter que apitar e ter que ficar decidindo sobre coisas, como a gente vai ver no outro bloco aí, que são bem subjetivas. Então, eu aqui já faria uma sugestão. O árbitro, pra mim, ele tinha que ter o apito e ele cuidar do apito do jogo. Ele, é óbvio que ele se comunica com uma espécie de mesa, assim como a gente tem em outros esportes, como o basquete, o vôlei. Ele comunica lá a mesa, cartão amarelo... pede pra mesa segurar o tempo quando ele acha que tá havendo cera. Mas não ele ficar com dois relógios em cada braço, um fone na orelha, falando, com esparadrapo no rosto, com um bip no braço. E o jogo comendo solto e o cara anotando a chuva. Puta, uma chuva do cacete, o cara com caneta anotando cartão amarelo. Tudo se fala, sei lá, a caneta porra, tem que ser boa. Vai tomar banho, pô. Uma coisa assim que podia ter era assim... O controle do tempo da partida é feito pelo quarto árbitro. Ei, que é o óbvio, não? Entendeu? Ele faz. E assim, é mais fácil de delegar, tá, né? Ele tá assistindo a porra do jogo também, senão ele só fica anotando na súmula e fazendo desenho do lado da súmula. É, e brigando com os técnicos ali. É. Então ele poderia Ele olha o jogo, que a função dele também é essa, e controla o tempo. Ele dá a cera, ele dá não sei o quê. Ele anuncia o. Como é que é? O acréscimo. O acréscimo. E, cara, o apito final não é um apito. Pode ser até um barulho de apito, mas ele aperta um botão lá no sistema de som do pra avisar que acabou o jogo. Que nem é no basquete, porra. Sabe por quê? Eu acho que fica muito centralizado. Né? É tão óbvio, cara. Essa regra aí, viu, Thiago, do árbitro, eu acho que ela centraliza demais. Tudo bem que ele é o árbitro, então tá previsto na ideia de então, que ele arbitra as coisas, ele tem que ter um bom senso em alguns momentos. Tem uma questão subjetiva do árbitro. Mas, por exemplo, tempo. Vai ter o tempo? O cara cronometra. O juiz pode decidir, por exemplo, assim, o cara machucou grave, que nem teve um jogo do Flamengo que o Felipe ficou tremendo a mão agora. O cara tem que ser médico também, né? Não, ele olha pro cara, viu o cara tá tremendo? Na semana passada o Felipe já tava tremendo. Faz um sinal lá pro quarto árbitro, o árbitro trava o cronômetro. Por quê? Porque os jogadores saem de cima do árbitro. Eu já sinalizei pra ele, tá travado lá, ele vai me informar a hora que eu tenho que acabar o jogo. Ele não vai deixar de mandar no jogo, ele vai apenas delegar as funções, né? E ficar preocupado com o que realmente deve... Que é falta, esse tipo de coisa. Agora, bip no braço, fone na orelha, o cacete... Puta, é muito difícil, cara. E toda a decisão do árbitro, assim, ela é unânime, ou seja, ele tem que decidir na hora. E assim, se ele reiniciar o jogo, rolou uma falta, alguma coisa assim. Se deu algum problema, ele ficou em dúvida, não sei o que, mas ele colocou o jogo, ele reiniciou o jogo, a decisão fica e não pode ser mais mudada. Acabou, ponto final. Se ele falou assim, foi gol, não foi, não sei o que. Se ele apontou meio, ele deu saída, né? O time deu saída, já era. Aquilo é o que vale e não pode depois vir, tem que rever o jogo... Foi uma sacanagem, a bola... Que nem o lance lá Por isso que ele é auxiliado, né? Também. Na Copa do Mundo, o gol do Lampard. Que a bola entrou pra cacete, deu saída de bola, já era. Muita gente falou, tem que voltar o jogo. Não pode. Deu saída, acabou. Até fizeram, jogaram na internet umas palhaçadas, né? Colocaram a linha do gol, assim, fizeram uma puta de uma curva. Assim, fizeram uma meia-lua pra dentro. Meia-lua pra dentro, né? Regra número 6. Os árbitros assistentes são os bandeirinhas, eles têm que apontar lateral, aquelas merda que o bandeirinha faz. E tem uma regra pra isso. Tem uma regra para os árbitros assistentes, não é bandeirinha. O Arnaldo fica bravo quando fala bandeirinha. Defende a classe. Tá, Arnaldo é uma puta que pariu. Regra número 7. Duração da partida, 90 minutos. Beleza? Prorrogação e pênalti. O início e o reinício. Essa é uma regra. Tem que ter uma regra pra iniciar o jogo. Pois que é. Beleza. Pois né? De preferência com todo mundo em campo, né? Com todo mundo em campo, o outro time não pode ter menos de 11 jogadores pra iniciar pra a partida. Pra começar. Né? Uhum. Tem que ter 11. Pode chamar o cara lá, põe uma camisa e põe. Regra número 9. A bola em jogo e fora de jogo. Saiu pra lateral, saiu pra linha de fundo. Essas merdas. Com o detalhe que eles marcam no livro de regra, pra quem quiser ver, nós vamos colocar no link aí abaixo, tá abaixo de onde você tá ouvindo, aí onde você fez o download. Tem lá eles põem umas imagenzinhas, né? Da bola beliscando a linha, pra falar que quando a bola belisca a linha, ela tá com 90% fora, mas beliscou a linha ainda ela tá em jogo. Então, essa é a coisa que a gente ouve toda semana nos comentários, né? Porque é interessante, na regra fala que a linha, ela faz parte 100% do campo. Do campo, então, por exemplo... Campo de jogo. Campo de jogo. Campo de jogo. Ou seja, por isso que assim, quando a bola... Quando ela entra inteira, porque se um pedacinho dela tá na linha, ela tá dentro do campo. Teoricamente, ela está dentro do campo, sim, né? Por isso que não é gol. E a linha de 12 centímetros. E a linha, por exemplo, a linha da área, fez falta, o cara tá pisando na linha. É pênalti, porque a linha pertence à área. Ao campo de jogo da área. Exato. Tem que falar campo de jogo igual Arnaldo, senão não vale. Regra número 10, o gol. Olha! Entrou gol. Regra número 11, o impedimento. Essa que as mulheres não entendem. Exatamente. As mulheres não entendem e tem muita gente que não entende também. Não são só se você quer desafiar uma mulher e fala assim: você tá tomando uma cerveja com ela, e ela fala: não, mas eu gosto de futebol. Tudo bem, você pode gostar, mas você entende de futebol? Eu entendo. Então, por favor, me explique a regra número 11, o impedimento. Aí ela se embanana toda, não sabe falar nada. Geralmente elas falam assim, é quando um cara tá ali na frente, não é? Mas o pior é que minha namorada sabe a regra do impedimento. Não, eu fiquei abismado, mas a minha namorada sabe, minha mãe sabe. Puta merda. Detalhe, a namorada dele é corintiana, né? A minha mãe e a minha namorada são paulinos. Nada é perfeito, né? Que pariu. Só um detalhe nessa regra do impedimento. É assim, ocorre quando um jogador da equipe que está atacando tem entre ele e a linha de fundo menos de dois jogadores. Entre ele e a linha de fundo. Ou seja, não fala daquele negócio de mesma linha, nem nada. Tem que estar entre ele, ou seja, subentende-se que se o cara está na mesma linha, não está entre ele e a porra da linha de fundo. Justamente. Então não precisa ter isso lá anotado, um asterisco. Porra, puta que pariu. Regra número 12, faltas e conduta irregular. Isso é uma merda. Ou conduta antidesportiva. Né? Porque é engraçado, porque eles consideram assim, falta ou conduta irregular, ou impossível. Por exemplo, desferir um carrinho na regra, que é seria um golpe traseiro em que o agressor desliza pelo gramado com a intenção de chutar a bola. Quer dizer, o cara, se ele deu o carrinho com a intenção de chutar a bola, é falta. É falta. Tipo, carrinho é falta. Sim, porque na falta você não considera a intenção. A única falta que tem intenção é a mão na bola. Porém, tudo isso se o árbitro achar que o jogador teve a intenção, inclusive agressão. Ou seja, o árbitro tem que julgar isso em uma fração exatamente. De 2 segundos. Eu dei uma cotovelada, o árbitro falou assim, não, eu não tenho a intenção de machucar o rapaz. Estava no movimento do braço. Siga lá a pelota e vamos pro jogo. Siga lá a pelota e um abraço. Isso é uma merda. Que é o que nós vamos falar na outra parte do programa. Exato. Regra número 13, tiro livre. É falta, né? Tiro livre. Direto e indireto. É. E detalhe, aquele negócio da bola ter que rolar sobre sua circunferência não existe. Tipo, falta em 2 lances. Se o cara encostou na bola, você pode vir e chutar. Não tem aquele negócio de... Lembra que antigamente tinha? Não, o cara... No salão tem isso aí. O cara, não sei. O cara tocou. São 2 toques, né? 2 toques. Dois, já foi. Tá valendo o lance. Regra número 14, a grande penalidade, ou seja, falta dentro da área, é pênalti. Como o Milton Neves fala, não precisa ser nem pênalti. E nem pênalti. É falta dentro da área. É pênalti, porra. Pois é. Mas parece que os árbitros têm medo, né, de... Tem que ser pênalti, mano. O cara tem que arrancar a perna. Tem que ser assim, puta pênalti pra marcar. Pra ser pênalti. Regra número 15, que essa ninguém cumpre. O lateral. Tem toda uma definição pro cara bater o lateral, mas... A primeira definição é, ele tem que bater onde a bola saiu. E isso jamais foi cumprido na regra. Jamais. Outro dia, até eu tava prestando atenção nessa questão da lateral, tinha uma frase escrita no... Tá lembrado, né? Nos anúncios ali. Nos anúncios, exatamente. Ele correu a frase inteira, assim. Começou, foi do final até o início da frase. E não respeitou vírgula nem nada. Não, nem vírgula nem nada. Já... Puta merda. Vamos lá, regra número 16, o tiro de meta. Tiro de meta é uma regra, gente. Puta que pariu. Ó, a bola saiu pela linha de fundo, tem que ter o tiro de meta. Aí os caras fazem uma regra e põem até na interpretação pra regra. Cara, puta, muito chato. E a última regra é o escanteio. Tiro de canto. Se saiu pela linha de fundo com um defensor tocando ela por último, é escanteio. As regras são 17, super simples. Em tese. E bem, meio, assim, vamos dizer, babaquinhas. Babaquinhas. Babaquinhas, mas né? É do escanteio. O cara pode cobrar o escanteio e ele mesmo fazer o gol? Como que... Não pode. Não pode fazer que nem o Didi fez naquele filme dos Trapalhões com o Pelé, que ele bate o escanteio e vai cabecear a bola na área. Ele não pode. Não poderia. Isso é tiro livre indireto. A bola tem que tocar em alguém pra ele poder fazer o gol. E se é tiro livre indireto, o árbitro tem que estar com o braço direito erguido. Exato. Como o Arnaldo fala toda semana. É, e ele só pode abaixar... Depois que alguém encosta na bola. Ou seja, se o cara tocar e ninguém encostar, ele tem que ficar lá com os braços e levantar. Tá, que pariu. Regra do futebol é uma merda. Ou seja, a regra não é clara. Não. Um pouco. Não é clara. A regra é clara. E a gente vai explicar por que a regra não é clara. Recomendações, medidas provisórias. Parece que o Congresso é que define as regras do futebol. No próximo bloco, agora a gente vai ouvir Rancid com Maxwell Murder. Cris, toca aí, que essa música é foda. Vamos lá, o que acontece? Por que a regra não é clara? Porque ela tem várias interpretações. Pois é. Em vez deles fazerem, tornarem essas medidas provisórias, essas interpretações, como você brincou, as medidas, as MPs. As MPs do futebol. Em regras, pra deixar claro ali. Então, em vez de ser o livrinho com 17 regras, que seja o livrinho, então, com 80 regras. Que seja. Mas não pode ser interpretativo. É regra. Eu acho que... É regra. É isso. Um exemplo que a gente sempre toma, quem gosta de futebol americano, a NFL, ela tem uma regra que... Ela tem um livro de regras. Tem quase 300 páginas, mais de 250 páginas lá. E o cara que vai jogar, o cara que vai comentar, e o torcedor... mais ou menos domina boa parte daquelas regras. O básico do... Não é aquela coisa assim, ah, a gente não pode complicar porque senão o pessoal não... Não, o pessoal vai entender. Essa é a grande discussão da FIFA, né? Ela não coloca isso como regra porque ela vai tornar o jogo difícil e menos popular. Ah, e ela quer que o jogo fique mais popular para ela ganhar mais dinheiro, essa é a real coisa dela. Lógico. Mas ela não quer que o jogo fique complicado. Como, por exemplo, é o futebol americano para quem é leigo. Mas depois que você entende, é super fácil. Super fácil. E você acompanha. E aí você deixa o menor número de decisões para o árbitro, a parte subjetiva do árbitro. Então, se foi mão ou se não foi, se o cara teve intenção, se o cara não teve. Mão se, é uma merda, né? A mão acho que é a pior regra que tem nesse quesito de interpretação. Mas se o xingamento... Olha que coisa. Se o cara fala um caralho, se o caralho do cara foi uma ofensa... Não, e foi ofensivo a você, ou se ele tava soltando um caralho pra desabafar. Então, assim, você tem... O número de caralhos são grandes. Três vezes por jogo. Pois é. Palavrão que eu falo. Não ia nem jogar. Você viu que fala que um dos critérios pra cartão amarelo é se o cara ofender o árbitro com palavrão. Ou o adversário. Ou o adversário. Cacete, o que a gente mais ouve... escanteio. Eu acho que os caras só não xingam um papagaio do adversário e do juiz, cara. Porque xinga todo mundo. Nossa, o Rogério Ceni no jogo Corinthians São Paulo, ele zancou o Rodrigo Bragueto, que era o árbitro da partida. Dedo na cara. Por quê? Porque não é regra. Tapa na cara, é uma interpretação. Até a partir do momento que eu acho que tem um conjunto de regras, acaba, todo mundo conhecendo essas regras acaba se tornando um senso coletivo, né? Não vai ter muito esse problema da interpretação. A partir do momento que se torna regra, véio. Todo mundo passa a conhecer essas regras e... Embora a gente tenha alguma dificuldade com regras, né? A gente tem alguma dificuldade. Ler e interpretar a regra. É, e cumprir. Ler e interpretar? Ah, os caras lerem e interpretam, bacana, não vou fazer isso. É assim, a regra é assim, você não pode passar no farol vermelho. Ah, farol vermelho é tranquilo. Comentário, perigoso. Assim, a parte, o Brasil é o único lugar que, assim, que a lei tem que pegar, né? A lei ou a regra tem que pegar. A lei do cinto pegou. Né? Aí... Assim, ah, é legal. Não, é lei, pô, você tem que usar o cinto. Mas não, essa aqui não pegou. A lei seca não pegou. A lei seca não pegou. Pegou só quando tinha punição. O bafômetro, agora já... Muito engraçado. Então, o problema que tem aí da questão das interpretações acho que é justamente esse. Quando você não torna a regra e você não força as pessoas que estão interessadas no esporte, inclusive esses babacas que comentam arbitragem, a prestar atenção, ler e interpretar aquelas regras e botar em jogo, enquanto não tiver isso, por exemplo... Um lance que eu lembro que gerou uma discussão, e até aqui no próprio fim da bola, em outros lugares, foi aquele pênalti do Cruzeiro, Corinthians e Cruzeiro, no Brasileiro do ano passado, no Ronaldo. Sim. O tranco que o zagueiro deu no Ronaldo. O que se chamou à época de letra fria da lei, era óbvio que era pênalti aquilo lá. Falta dentro da área, pênalti. Qual foi o argumento, por exemplo, de um cara que eu respeito muito, acho que é muito sério, é um bronquinha também, tal como o nosso Rodrigo, que é o Mauro César Pereira da ESPN. Nossa, chato demais. Que o Edu odeia ele. Mas a interpretação dele é que é assim... Ele tem cara de fuinha. Se fosse no meio campo, não seria... Ah, porque o tranco não foi suficiente. Essa coisa de o tranco foi suficiente ou não, isso tudo teria que estar bem estabelecido. Mas o Corinthians foi muito claro que foi pênalti. Não tenho que... Você achou? Não, porque nós tivemos uma discussão... Como sendo palmeirense, eu acho que foi pênalti. Não, porque no blog houve muito... Então, quer dizer... Agora, o mão na bola é o pior. Pra mim, tinha que se definir... Que a bola, então, tocou na mão, não importa. O cara, então, que se vire pra botar a mão pra trás, esconda a mão no calção, onde ele quiser. Inclusive, onde o Eduardo acabou de recomendar. Mas que seja, por quê? Se deixar pro árbitro... O árbitro tem o poder de saber o que se passa dentro da cabeça do jogador, né? Agora, teve um lance engraçado, Peru e Chile. Copa América? Não, desculpa, Peru e México na Copa América, na segunda rodada. Primeiro tempo, contra-ataque do México... Vucu-vucu ali na área, a bola sobra para um atacante mexicano, ele chuta, a bola bate no cotovelo do defensor peruano. O cara tava com o braço mas colado no corpo, mas colado assim. Tanto que ninguém reclamou, nem o cara que chutou levantou a mão e... Juiz marcou. Não. Siga lá a pelota. E assim, eu olhei no lance de longe, naquela câmera normal, eu falei, porra, né, tipo, sei lá, pegou no peito do cara, na bunda, alguma coisa assim. Quando eu fui pro replay... A bola pegou no cotovelo do cara. Foi bem no cotovelo, mas o braço tava colado. O juiz foi bem aí, porque, sei lá, A recomendação é que se o braço não está tem, colado... Não tem, aí que tá. Olha, pessoal, vocês que estão ouvindo a gente aí, viu, Thiago? Canelada? Olha o texto que tá no livro de regras, nas interpretações, sobre mão na bola. Eu tô lendo aqui porque é entre aspas. A posição da mão não pressupõe necessariamente a infração. Ou seja, Arnaldo César Coelho, Marcília, Wright bêbado, filho da p***, vão tudo tomar no c***. Vocês vão tudo se fuder. Porque a mão, a posição da mão não pressupõe necessariamente a infração. Esse negócio de que ele aumentou o espaço do corpo com a mão aberta, vocês inventam. Vocês inventam isso pra gente. Porque tem o livro das 17 e tem o livro do Arnaldo, né? Tem o livro do Arnaldo. Então, quer dizer, não tem. Eu fui ler lá, eu fui ler com atenção, porque sempre falam isso e eu fico incomodado. Porque pra mim, o cara dá um bico e o outro tá com o braço aberto. Ou então o cara vai subir pra cabecear, ele levanta o braço pra aquele movimento do impulso. Pra você ter um impulso. E, cara, eu fico puto que os caras marcam pênalti quando a bola bate ali. O cara tem que dar um tapa na bola pra ser mão na bola. Senão é bola na mão. Segue o jogo, siga lá a pelota. Ele tem que ter a intenção de parar o lance. Não, mas aí eles criam uma parte a regra. Qual é a parte? Se ele aumentar o espaço do seu corpo... E eu fui procurar essa merda... Não tem. Procura lá. Se alguém mostrar aqui o cara aumentando o espaço do corpo... Se a regra é... A recomendação é... A posição da mão não pressupõe necessariamente a infração. Ou seja, não é obrigado o cara estar com o braço aberto que ele teve intenção. Ele pode estar se equilibrando no movimento... E o braço tá aberto. É igual aquele jogador da seleção uruguaia, não me lembro contra qual time, também não me lembro o nome dele, que também acho que ele não teve a intenção de tirar a bola. Luizito Suárez? Não, aquele ele lá tava se equilibrando. Então. Ele tava fazendo passo de balé, né? É, lá na África do Sul é outro... É tradição, é. É, tradição lá. Uma coisa que eu fico meio puto, é assim que você falou. Ah, o Arnaldo é que cria essas coisas. E assim, eles advogam, no mesmo jogo, pró e a favor os árbitros. Pró e contra... Os seus próprios colegas Sim. de profissão. Porque ele falando esse negócio de... Não, porque ele ampliou o espaço e tal, não sei o quê. Ele dificulta o entendimento da regra Sim. pro telespectador. Sim. Que não é a função dele ali. Pelo contrário, é facilitar o entendimento Exato. Pro telespectador. Que eu acho uma bosta. Primeiro, a função de comentarista de arbitragem, ela é assim... Ela só existe hoje na TV Globo. Só. Só. Nem na Sport TV, que é das organizações, não tem. Você tem o narrador e o comentarista. No rádio, cara, que talvez deveria ter um cara, porque você não, tá vendo, né? Uhum. Deveria ter um cara especial pra falar assim, não, olha, eu vi aqui, foi mesmo, não sei o quê. Primeiro que o cara só fala depois do replay, O Wright nem depois do replay. É porque né, você falou que tá assim, bebendo, tem um lance, né? Ele fala... virou pra pegar um copo de uísque, né? Ele vira e fala assim, não, achei que foi, não, foi pênalti. Aí depois ele volta o replay e fala assim, realmente, não foi pênalti. Mas todo mundo precisa falar, eu tô vendo, eu entendo de futebol. Se eu tô acompanhando, sei lá, América de Natal e Paysandu quarta-feira à noite, é porque eu gosto de futebol, ou seja, eu entendo daquela porra. No mínimo, numa Copa do Mundo, que muitas pessoas assistem, aí já é o... Tudo bem, coloca lá o carinha lá, porque tem muita gente... Para explicar o básico. Agora o cara complica. E aí ele ferra o juiz, porque ele fala assim, não, no replay eu vi que realmente foi pênalti, não sei o que, isso comprometeu a arbitragem do rapaz ainda, não sei o que, foi uma péssima arbitragem por causa daquele lance, que ele errou quando ele viu com a bola rolando, e só no replay. É foda, cara. Ou seja, nem os comentaristas de arbitragem interpretam a regra... Mas sabe o que é pior? Acho que além do pior, é que assim... Só pra terminar, que eu vou pegar uma cerveja. É assim, é interpretação. Ou seja, pro Wright, pro Marcílio, pro Arnaldo, pode ter sido uma coisa. Agora, pro árbitro, pode ter sido outra. O árbitro pode chegar depois. Eu já vi em alguns programas, alguns árbitros pintudos, que nesses programas de debate, o cara chegou e falou assim, não, tudo bem, você tá falando isso, mas pra mim, eu interpretei dessa forma, por isso que eu mudar a margem, a interpretação. A regra não é interpretativa, então ponto, acabou, ué. Porra. Agora, o pior de tudo isso, não é só o cara... Ele inflama, por exemplo... Que nervoso, você viu, Thiago? O cara tá vermelho aqui do meu lado. É vermelho de pingaiada mesmo, né? Não é de nervoso, é normal. O cara inflama a opinião pública, vamos chamar de opinião pública, a discussão do boteco da segunda-feira ou da quinta-feira. Então, não foi. Aí você vai conversar com o cara e fala assim, não, mas o cara deu... Você viu ali que deu um carrinho e foi na bola. Mas o Wright falou. Isso é uma coisa, ele inflama a opinião... E a outra coisa que eu acho que é danosa pro futebol é que os árbitros, os comentaristas de arbitragem, em especial os da Globo, ou seja, os únicos que falam só disso, porque os comentaristas de futebol também falam de arbitragem, mas não se arrogam ao título de eu sou fudidão, não sei o quê, eles criam parâmetros para os árbitros apitarem. Sim, é verdade. Vocês vão lembrar do Voaden quando começou? O Voaden começou com o Siga La Pelota. Bem pra caramba, eu elogiei ele no blog, inclusive. Para esse negócio de faltinha boba de meio campo, encostaram, o cara caía. O que começou a acontecer? O Arnaldo falou assim, não, é porque é um jeito gaúcho, mas ele precisa controlar o jogo, então ele tá... criticou. Agora o Voadem segura o jogo. Agora ele, o Voadem deu uma melhorada. Mas 2010... Ah, no brasileiro? O Voadem deu uma de Alício Pena Júnior. O Alício Pena Júnior, quem assiste o jogo, repara o que eu tô falando. Ele marca... Se o time da casa estiver ganhando, acabou o jogo. Acabou o jogo. Porque ele vai marcar todo tipo de faltinha, de encostãozinho. Bola na área do time da casa, se o time da casa estiver ganhando, é falta contra o time que tá atacando. Agora, ele tá errado? O Alício Pena Júnior? É. Mas é evidente. Mas é a interpretação dele da regra. Não, ele tá marcando falta que não existe. Por quê? Porque foi condicionado ao tipo de coisa de... O comentarista critica porque segue o jogo, e aí se começa a pancadaria no jogo, é culpa do... O árbitro, ele tem que controlar o jogo? Tem. Se o jogador quer dar pancada no outro... Cartão vermelho tá fora. Ele não, tem que ficar marcando falta que não existe. Interpretativo, vocês acham que aquela... No último clássico que teve aí do Palmeiras e Corinthians, aquela falta do Danilo em cima do Lietz. O que, que vocês acharam? Na minha interpretação, o Danilo foi na bola. Na minha interpretação, era amarelo pro Danilo e nada pro Lietz. Exatamente. Por eu exemplo, era não era pra expulsão. Porque mas aí foi mais perigoso, enfim. Eu não vou comentar porque eu não lembro. Da semifinal do Paulista, pô. Semifinal, agora. Faz muito tempo, não lembro. Meus neurônios estão... Então, prejudicados. Então, pela uma questão de interpretação, eu fiquei na dúvida, porque eu vi que ele foi na bola e ele foi expulso e eu acho que acabou prejudicando meu time nesse jogo. Não, porque assim, você falou assim, ah, ele para. A regra diz assim, ó, ou aplicar no lance da falta, pontapé livre indireto. Quando o jogador desferir um carrinho ou aplicar um empurrão, um soco, um pontapé ou qualquer tipo de agressão, se o árbitro achar que teve intenção. Se o Alício acha que ele teve intenção, cara, ele marcou, tá na regra, cara. Então, se o árbitro a decisão está em cima do árbitro. Sim, é isso que eu tô falando. E aí você tem árbitros como o Alício e você tinha árbitros como o Voadem que deixou seguir. E como o Paulo César, né? Ou como o Paulo César, que também tem outro estilo. E o que eu acho que era o raciocínio é o seguinte, que ao comentar e ao comentar e a Globo alterar a audiência que ela tem, eles condicionam... Então, aquela pauta a regra do futebol. Ele dá uma pautadinha, não é que ele fala... Mas começou crítica sobre o Voadem. O Voadem apitou o Campeonato Brasileiro em 2010 como um árbitro normal. Normal assim, não que ele não tenha que ser normal, mas só que ele voltou àquela mediocridade das faltinhas bobas que... Ele não foi um árbitro interessante como ele foi em 2009 quando ele apareceu. Por quê? Porque todo mundo falou sobre o Voadem. Eu acho que esse é o aspecto danoso. O comentarista, ele, no lugar de esclarecer, ele pauta. E ele pauta por quê? Porque ele tem o interesse também de que os árbitros apitem mais ou menos como ele quer. E aí eu acho que isso é um pouco complicado pra esse universo aí. Não, muito bem. O que pode mudar, né, na regra e nas interpretações? A gente vai discutir isso no próximo bloco. Novidades, mudanças, tecnologia no esporte, certo? Certo. O que a gente vai fazer agora? Ouvir música. E pegar cerveja e Campari. Exato. E Campari. Boa. Então vamos ouvir Descendentes. A banda que tem a camiseta mais legal de banda, né? O bonequinho branco. O Milo, né, cara? Eu vou botar o link pra galera ver o símbolo dos Descendentes com I am the one. Creed, vai pegar a cerveja pra gente. De 1882 pra cá, que evolução teve na regra? Oh, eles pararam de usar aquela boininha, né? Que antigamente usavam uma boininha ridícula. No... Proibiram a boina. A regra, né, proibiram a boina. Não, assim, a gente tem... Hoje em dia, muito se discute sobre o uso da tecnologia e as mudanças propriamente de algumas regras. Outros esportes, o futebol de salão é um esporte que muda a regra constantemente. O vôlei muda a regra constantemente pra tornar o esporte até mais atrativo. Mudou até o tempo, né? Lembra do vôlei, que era 15 minutos, 15 pontos com vantagem. Tiraram a vantagem. Meu Deus, a vantagem era péssima, né, cara? Nossa, deu uma agilidade pro jogo impressionante. Cara. A gente só descobriu isso porque mudou. Mudou, exatamente. Porque se a gente ficasse naquela coisa dos velhotes lá, a gente não saberia se seria mais ágil o jogo, se seria melhor. Imagina se fosse, não, um jogo de 25 pontos. Ah, mas sem vantagem. Porra, é outro jogo, outro cara. Outro jogo, é mais dinâmico. E assim, eu até não sei como é que é fora, né? Mas pega assim, os campeonatos regionais, as federações, elas colocam bastante coisa, né? Tipo, ah, você lembra quando tinha tantos escanteios, decidia se era pênalti ou não? É, em torneios inícios isso, né? É, isso. Mas então, elas decidem, por exemplo, se tem árbitro atrás do gol, como isso. Teve agora nos estaduais, se teve um sprayzinho. Não, o spray, ele é adotado na América do Sul e a FIFA, ela não... Ela a FIFA e o board fazem... Ela dá de ombros. Não precisa. Como não precisa? O negócio, pô, regulamento, ó, a barreira, você vai ficar aí porque a porra do spray tá aí. Detalhe. só um detalhe rápido. Eu adoro esse detalhe. Toda discussão de boteca de padaria eu falo: barreira. A barreira não existe na regra. Não, a barreira não. O que diz é o seguinte: todo jogador tem que ficar num raio de 9,15 metros. Aí o juiz para, vai contar passo. A barreira não existe. O cara, pra bater a falta, ele tem que unicamente esperar o apito do árbitro. E muitas vezes não. Não precisa ficar esperando. Ah, mas o goleiro tava arrumando a barreira. Foda-se, você tá arrumando a barreira porque você quer, não tem barreira. Você que só quer bater a falta se você arrumando a barreira porque você é um trouxa. Tá aí uma coisa, ou então, se já virou a prática, devia ter uma regra, então fala assim: toda falta, espera o juiz arrumar a barreira. Toda falta. Exato. Né? Ou então, faltas depois do seu campo de ataque, vai esperar o goleiro. Não, olha só, tem regra pra regra que não existe. A barreira não existe. Como é que mas é? Tem regra é? Pra regra. Você falou bonito, tem regra pra regra que não existe. Exato, por quê? A barreira não existe. Mas se a barreira ficar bagunçando muito, é cartão amarelo pro homem base da barreira. Como assim, cara? Se ela não existe, né? Ela não existe. O cara não tá ali, né? Não é cartão pra qualquer um, é pro homem base da barreira. O homem base é o primeiro, né? É o que levanta a mão que o goleiro que... Fica lá pra direita. Tem regra pra regra que não existe. É muito louco isso, cara. Outra coisa que eu não entendo, mas aí, tipo, tudo bem. Assim, regra tá no pênalti. O goleiro tem que ficar em cima da linha ou pra trás da linha, se movimentando ali. Balangando. Só que a marca do pênalti fica a 11 metros do goleiro, e não a 9 metros e 15. Então, quer dizer, eu posso me adiantar 2 metros e 15? Porque tá dentro da regra. Porque tá dentro da regra. Não, mas no pênalti fala que ele tem que ficar ali. A meia-lua só existe porque do pênalti até o... Meia-lua dá 9 metros e 15. Exatamente. Agora, pro goleiro, não. O goleiro tem que ficar a 11 metros mesmo. Tudo bem, aí beleza. Era uma coisa que eu fiquei pensando, eu falei, pô, por que o goleiro não pode ser adiantado? O Rogério ia adorar. Nossa. Rogério Ceni ia adorar. Eu posso andar 2 metros e 15 que tá na regra. Tá dentro, mas não, né? O goleiro tem que ficar em cima da linha, tudo bem. Bom, vamos falar de inovações, vai. Eu acho que... O que, que a gente tem de ideias pra sugerir? Porque eu vou mandar, a gente eu vai mandar. Eu tenho muitas ideias. Eu vejo futebol, eu fico meio indignado. O Blatter, ele escuta o podcast constantemente. Ele ficou meio puto com o que a gente O Thiago não sabe. Você fala direito aí que ele escuta. Tem que falar francês também? Não, ele entende português. Ele entende? É igual o Papa. Ele é tipo o Papa, é. Ele entende tudo. Eu acho que eu começaria com mudança de sugerindo. Se eu for sugerir, eu sugeriria a primeira coisa. Primeiro, o campo de jogo tem que ser uniformizado. As medidas deles... Também? As medidas. Um uniformezinho bonito? O uniforme já tem, né? Que é verde. É verdade. Em tese já teria uniforme. Tem uns estilosos, sim, né? Que eles fazem aquelas coisinhas. Né? Eu acho que deveria, as medidas deveriam ser uniformizadas. Nada disso até aquilo lá. Não, estabelece. De tanto a tanto é o campo de jogo. Acabou. Isso define porque você para com algumas malandragens que a gente tem, sobretudo na América do Sul. Quem assiste Libertadores sabe que tem campo. Nossa, que, pelo amor de Deus. Isso acontece, né, cara? Não, uma vez o PVC contou. O PVC foi num jogo de... Acho que Libertadores ou Copa América, ele foi contar os passos porque ele desconfiava que a largura do campo era menor do que a FIFA recomendava, e era menor. Então assim, tem umas malandragens que são... Não tinha nada pra fazer, mas vamos andar aqui. Não é que tinha nada, é que ele achava que tinha sido a linha tinha sido apagada e removida. Isso foi 2000 e alguma coisa, começo dos anos 2000. E aí ele foi fazer isso aí. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa com relação ao campo de jogo, que eu acho que deveria ser regra e a sugestão, era determinar que deve ter... uma altura razoável ali, estabelece um número razoável da altura da grama. A grama tem que ser grama mesmo, nada de artificial. E não pode ter buraco, não dá pra jogar na Ilha do Retiro, não dá pra jogar no Anacleto Campanella. Tem lugar que os caras jogam com facão, né, pra ir cortando a grama, né? Não dá. Tem lugar que a grama do lado... Os caras vão jogar num canavial, cara. Canavial, é. Pô, aquele estádio do Santo André, que... Nossa. Agora eu não me lembro o nome, mas é pra quem aqui do que assiste o Campeonato Paulista sabe... Aquilo lá é horrível. Não o estádio, o gramado. O estádio até que é legalzinho. O gramado tem que ter um padrão, porque é ali que rola o jogo. O cara pode quebrar o pé, né, ali, né? Porque... Não só. E a bola? A bola não rola, cara. Tem gramado que você vai jogar, que você vê o... Você fica angustiado, você fala assim, caraca, eu sou corintiano. Quando você pegar o Santo André, eu sei que vai ser ou pedreira ou quando você vai perder. Por quê? O Santo André é bom? Não. É uma porcaria, mas pra jogar bola naquela porra daquele pasto... Já estão descolados. Vou fazer uma comparação absurda, mas você pega um Barcelona, que é bola no chão tocando, ela não joga. Não joga. Ou seja, o Santo André em casa é favorito contra o Barcelona. Outra coisa que eu acho que seria muito legal era deixar o cronômetro no placar. Sim. Nossa, seria a melhor coisa. Isso seria sensacional. Ninguém ia ficar... enchendo o saco, nem nada. E aí, o quarto árbitro vai lá e coloca lá, ó, 5 minutos de acréscimo. Pá, já muda lá no lá no telão, já coloca assim, mais 5 minutos de acréscimo. Terminou ali, que nem basquete. Pé, toca a sineta. Acabou. Se o cara chutar e for gol, beleza. Antes da... Se a bola estiver no ar, né? Se a bola estiver no ar, teve um jogo que o Zico fez um gol assim, né? Uhum. Não sei se foi Copa América ou se foi Copa do Mundo. Nem sei se foi jogo do Brasil ou do Flamengo, acho que foi do Brasil. Ele chutou. Assim, o Brasil tem camisa amarela, o Flamengo vermelho e preto. Não, eu não lembro se fosse um jogo. Ah, eu lembro da história. Só pra ajudar, né? Só pra ajudar. O Zico chutou, o juiz apitou, acabou, a bola entrou, foi gol. O goleiro foi na bola, não é que o goleiro parou. O goleiro foi na bola, foi gol. E não, valeu o gol? Não valeu, não, porque valeu. O juiz falou, não, eu apitei, acabou o jogo. Ou seja, o juiz manda definitivamente no jogo. Exatamente. Com relação ao tempo de jogo, pra mim, deveria ser definido. Então assim, vocês já ouviram isso, Thiago? Deve ter cada substituição, quanto tempo de acréscimo? Ah, puta, 30 segundos. Então então define isso, pelo amor de Deus. Porque para o tempo, caralho. Porque tem, não, define então. Então se é 30 segundos ou um minuto, define. O árbitro vai ter que decidir se a substituição, o cara fez cera, caiu pra substituir, então ele dá um minuto. Se o cara tava no jogo, levantou a plaquinha, ele saiu, 30 segundos. Ou seja, final do jogo, quantas substituições? 6. Ninguém fez cera? No mínimo, só pelas substituições, 3 minutos. O quarto árbitro conta isso. Conta isso. Aí teve um atendimento médico. Não queda assim de mão na canela. Ah, igual o Felipe na semana passada aí que teve problema com o jogo do Flamengo, foi tremendo lá. O ataque do Ronaldinho. Eu contei, eu tava assistindo o jogo. O jogo parou por 4 minutos e meio. Sabe quanto teve de acréscimo o jogo? 3. Com 3 minutos. Por quê? É a porra do tal do padrão que o Arnaldo, Marcílio e Wright Bebum falam todo jogo. 1 minuto no primeiro tempo e 3 minutos no segundo tempo. Exatamente. Mas vocês acham que eles têm toda essa influência mesmo no futebol? Eu acho que eles pautam, não é que é influência. Eles dão uma pauta. O cara escuta depois e tal. Aí, vai cara ver, aí ele não quer ficar. O árbitro, que apita, não quer ficar mal comentado. Né? No próximo jogo ele não quer ficar mal comentado. É óbvio que tem a opinião de quem pode falar e quem tem o canal. Que esses caras têm, que é o canal da Globo. Da Globo, né? Porra, eles têm. E aí eu acho que. Então define por regra, não. Então o cara substituiu 30 segundos. O cara pediu maca porque ele tá dando migué, 1 minuto. Então, 6 substituições com migué são 6 minutos de acréscimo. A gente quer ver jogo, a gente não quer ver cara. Eu tô cansado de ver jogo do Libertadores, Copa América, Brasileirão. Você tem 20 minutos de bola rolando, o resto é a gandula que sumiu com a bola. É bola que tá na arquibancada e não volta. Essa coisa da pedra, cara. E olha, não dá mais. Idade da pedra, eu lembrei quanto tempo se jogou futebol com uma bola só. É? Lembra? A bola caía no fosso, tinha que esperar, o cara pegava a bola no fosso e tal. Não, pô, põe 4 bolas de cada lado. Então estamos falando de coisa de. Não estamos falando do século XIX, não. Estamos falando de coisa de 15, 20 anos atrás. Exatamente. Agora, essa questão seria muito mais simples, só te cortando, Thiago, rapidinho. O quarto árbitro, substituição, o tempo não tá no placar? Para, dá um stop. Para, todo mundo vê lá, ó, o jogo tá parado, não vai ter acréscimo, o jogo tá parado, é justo, o cara sai, pode fazer, ele pode sair pela linha de fundo, por onde ele quiser, saiu, entrou o malandrinho novo, o juiz, falou, beleza, pum, start. E essa questão da interpretação é engraçado, eu recentemente estive na Argentina, assisti um jogo do Boca Juniors lá, eu vi o Verón tomando uma cotovelada na cara, que eu assisti Boca Juniors versus Estudiantes. Foi aonde o jogo? Na Bomboneira. Ah, padrão, normal. Padrão. Cotovelada na cara. Está na regra da Bomboneira. Cotovelada na cara, o cara tomou cotovelada na cara, mas ele não caiu, não fez firula, o árbitro segue. Até porque ele não reclamou. É, sim, cara. Porque ele já... O cara foi agredido, meu. O vestiário do adversário tem lá. Cotovelada, cusparada, chute no saco aqui na Bomboneira. Siga lá a pelota, exatamente. Agora, acho que a questão do tempo é mais controversa de longe. E aí é engraçado a gente pensar que basquete, futsal, futebol americano, tirando vôlei que não é por tempo. Handball. Todos têm cronometrista. Handball. Não, todos têm cronometrista. A bola saiu, parou. Para o jogo. Por quê? Porque você não pode... O árbitro não pode controlar... Quando a bola cai no fosso, se a bola sai do estádio, se a bola fura. Ele não pode dar conta disso antes do jogo. Então teria que ter alguém para essas circunstâncias. Não precisa ser cronometrado estilo salão, que a bola sai na lateral, para. Mas o quarto árbitro tá lá. O time da casa tá ganhando. Deu um bico pra fora. Deu um bico pra fora na arquibancada. Os gandulas sumiram. Quarto árbitro, cronômetro no placar. Pá! Estopou. Acabou. Isso. Acabou, tá parado. Enrola aí, malandro. Enrola aí, vocês são malandro? Enrola bacana aí. Exato. Vamos ver o que vai resultar no final do jogo. Tá parado o cronômetro. Agora não. Do jeito que tá, fica aquela coisa assim do árbitro. O árbitro sentiu que o jogo tá pegado. Teve 8 substituições, 2 até mais. Os caras caíram. Mas o jogo tá pegado. O árbitro fala assim. É amistoso. 45 segundos pra acabar, porque o jogo tá pegado. Amistoso pegado. Mas que isso? Eu tô assim no jogo, eu quero que meu time que tá pegado, eu quero que meu time ganhe. Se tinha que ter 4 minutos a mais, eu quero ver os 4 minutos pra ver se meu time empata. Sabe o que seria lógico? Assim, tipo, foda. Mas aí também, porra, é foda pra caralho. Mas assim, você tem no placar o tempo de jogo e o tempo de bola parada. regra de 3, tira a média, raiz quadrada para lá, não sei o que, sei lá, vai dar tanto de acréscimo. Para dar os 45, sacou? Sim, claro. Para dar os 45. Jogado. Porque jogar 45 tá na regra. Minutos, são 90 minutos, 45 em cada tempo. Tem que jogar 45 minutos. Tem que jogar 90 minutos. Bom, chip na bola. Eu sou a favor. Eu também sou a favor. Eu também. Total, cara. Passo, é que nem no hockey. Na Copa falaram que era teleguiado as bolas, né? Teve essa, esse lance aí na Copa. O hockey é super difícil. Quem acompanha o hockey... É super difícil pra você ver se a bola entrou ou não. A bola não, cara. Eu acompanho. A bola não, pô, o puck. É muito complicado. Às vezes o cara, a bola passou um pouquinho, o goleiro vai lá e dá um tapão. Cara, tem um sensor. Passou ali. Já acende. Acende uma sirene em cima do gol. Os ginásios americanos sensacionais. Um escândalo do caralho. E a torcida pulando. Todo mundo já sabe que foi gol. Maravilha. Não tem essa do goleiro dar um tapinha pra fora. Fazer bola com chip. O gol do Lampard seria sensacional. Eu poderia objetar aí a você, falando assim que acabaria... Objetar é legal. Objetar é bacana, objetar é legal. Objetar, estopar. Estopar é termo de investidor na bolsa, né? Isso é outro ramo de... É outro ramo, né? Não vamos falar disso não, que hoje é final de semana. E feriado ainda. O problema é o seguinte, o que eu tava falando mesmo? Ah, objetar. Eu poderia objetar que isso acabaria com a emoção, com a expectativa... da pessoa que tá na arquibancada assistindo o jogo pra saber se o juiz vai dar o gol. Eu posso responder a minha própria objeção? Pode. Vai tomar no cu o pessoal que tá esperando. Eu quero comemorar o gol do meu time. Se justamente... Se demorar 5, 10 minutos, foda-se. Não, eu quero, legitimamente, se a bola entrou, eu quero ver na hora e ia gritar gol. Foda-se o juiz, inglês, eu não quero depender de ninguém. Se eu sou inglês, naquele jogo era Inglaterra e Alemanha, não é isso? Inglaterra e Alemanha. Se a bola entrou... Se não me engano, 1-0 pra Alemanha. Tava 1-0 pra Alemanha. Isso era certeza. Tava 1-0. Se não me engano, era Alemanha. Se a bola entrou ali, bacana. Se eu sou inglês... Entrou muito, hein, cara. Eu quero 1-1 no placar. Não quero a emoção de aguardar a decisão do árbitro, filho da puta, que não enxergou um metro com a bola pra dentro. Isso eu não quero aguardar. Se bem que eles têm uma coisa de não reclamar muito, porque em 66 eles ganharam com a bola. Sim, claro. É outra discussão. Tudo bem, foda-se. E se em 66 eu fosse... Era Inglaterra e quem em 66? Afinal, Inglaterra e Alemanha. Alemanha? Alemanha. Se eu fosse alemão, eu também gostaria. Então, eu quero ali um pouco da justiça do resultado. Não tô falando que futebol é uma corte. Não é uma corte. Mas um pouco um dela. Um pouco, o mínimo, né? Outro ponto. Desafio, ó. O árbitro, eu comentei, o árbitro tem a decisão geral do jogo. Ou seja, ele tem que decidir em segundos se foi pênalti ou não foi, se a bola entrou, se a bola não entrou, se o cara deu a cotovelada ou não deu. E o bandeirinha, se foi impedimento ou não, se tem um milímetro à frente ou não. Exatamente. Cara, se tem alguma... Também não pode virar, assim, carne de vaca, né? Não, vamos parar o jogo toda hora. Não, você estabelece um limite. Um lance ou outro, o árbitro vira e fala assim, parou. Tenho muita dúvida. Consulta lá vou no VT ali, dou uma olhada. É, realmente impedimento. Impedimento para. Pô, se não foi, tem muita gente que fala assim, se não foi, você matou o ataque. Não, deixa o lance seguir. O cara depois meteu o gol. Beleza. Ó, peraí que eu tô com uma dúvida. Ó, foi gol. Ó, validou o gol, mas não foi gol. Pessoal, desculpa, estava impedido, para. Ah, tem que ser mais justo, né? No basquete é assim, o basquete, a decisão também é do árbitro principal, ele tem um ou dois assistentes. Se o assistente marcou uma falta e o árbitro principal ficou em dúvida, ele fala, pô, peraí, vamos rever. Deixa correr, terminou o lance, vamos rever. Ah, não, o lance foi de dois porque o cara pisou na linha, assim, ou a pontinha da unha dele estava em cima da linha. O lance é de dois, não é de três. Não, é isso mesmo. Não, acontece direto no jogo. O jogo de basquete foi... E um jogo super dinâmico, o basquete, sim, né? Claro. Rápido, dinâmico, né? Pra caramba. Né? Isso acontece. No futebol poderia ter também. Acho que no futebol poderia ter isso, o árbitro ter. Quando ele tem uma dúvida... Ele e sentiu, o lance que você ele adora... Ele sentiu que o bandeira não correu pro meio, que a bola pingou na linha, ele poderia chamar. Isso aí o pessoal poderia falar assim, mas Anderson, e a terceira divisão? Juventus e algum time do interior? Nacional aí, e a Comendador Souza. É, sabe? Não vai ter televisão, não vai ter... Se foda! Estabeleça então pra primeira divisão do futebol. Isso mas aí, porque... não vai gerar um mal-estar pra primeira divisão? São ligas... Não é só o que todo mundo quer ver. São ligas, entre aspas, diferentes. A primeira divisão, ela tem uma regra. Quando o Juventus chegar na primeira divisão... Aí ele vai ter que obedecer aquela regra. Ele vai ter que obedecer aquela regra lá. Então, pra mim, faria isso. E além do árbitro ter a prerrogativa de ele pedir uma... para um pouco o tempo aí que eu vou dar uma que eu tenho dúvida. Sérias dúvidas eu tenho aqui. Já pensou se ele tivesse olhado o gol do Maradona lá? O gol do Maradona, esses gols entre Alemanha e Inglaterra, nós estamos falando. Entre outras muitas coisas. Por exemplo, o Corinthians e Palmeiras, que você lembrou, na semifinal, o gol do William do Corinthians, é que tinha um árbitro no fundo... que viu que a bola passou, porque a bola passou dois dedos. É verdade. Se não tivesse, talvez o juiz tinha... Não, não foi gol. Puta merda, hein? Se não tivesse... É, talvez seria bom pra vocês. Agora, eu acho que, além disso... Acho que cara, não, vocês vão perder do mesmo jeito. Não, cara, o Santos é freguês, né, cara? A gente... cara técnico, eu acho que poderia ter um pedido técnico de tempo. O famoso challenger. É, ele tem um desafio. Ele tem um... Ia jogar um paninho vermelho também, que é o futebol americano? Eu juntaria as duas coisas. O técnico teria um pedido de tempo por tempo. Essa é uma reivindicação minha. Pra parar o jogo. A hora que ele quisesse. 5 minutos, 3-0 pro time adversário, eu quero parar o jogo e conversar que eu montei tudo errado. E ele teria junto com isso um desafio. Olha, eu tô com uma informação aqui que meu assistente me deu da cabine, que o cara tava 3... Aconteceu isso, Flamengo, Atlético Mineiro. 3 metros impedidos. 3 metros. O cara estava impedido por 3 metros. Eu quero, caralho. Eu quero parar o jogo e desafiar o juiz. Eu ponho meu tempo técnico em questão. Eu não entendo futebol americano. Tem esse lance, né, de você desafiar o juiz. Você desafia, você chama o juiz e fala assim... Você pode usar isso quantas vezes você quiser durante o jogo? Você tem um desafio por tempo... E condicionado esse desafio ao fato de você ter ou não o seu tempo técnico. E se o técnico tá errado, o que que... Ele perde o tempo técnico que ele teria. Ele se fudeu. Ele se fudeu, entendeu? Ele tem um tempo técnico pra parar... Em 45 minutos ele pode parar uma vez o jogo. Pra pedir pro seu time, pra conversar com o seu time, ou pra desafiar o juiz. Se ele desafiar o juiz e o desafio dele estiver correto, ele mantém esse tempo técnico. Ele ganha. Ele ganhou do juiz, ele mantém esse tempo técnico. Ele pode pedir depois, ó, quero parar, quero ser meu jogador. Se ele desafiar o juiz, cabaço... Fez merda, perdeu... Amigão, se você tiver mão de 4, 5, você não pode mais parar o jogo neste tempo, no primeiro tempo, por exemplo. Por quê? É legal. No futebol americano tem técnicos que são especialistas nisso. É difícil esse cara perder um desafio. Porque ele só desafia quando ele tem certeza, que é pra ele não perder. O que que isso faria? Você tiraria um pouco do poder do árbitro. Porque o árbitro é humano. O árbitro é humano, e ele sendo humano, ele pode ser corruptível, como o nosso querido Edilson Pereira da Silva. Ele pode estar querendo manipular resultados por causa de uma casa de apostas, como acontece no campeonato italiano. Nossa, então, assim, é a máfia, se né? Se tem um lance muito escandaloso, o técnico desafia e para o lance lá para mostrar, olha, o Brasil inteiro tá vendo que o cara tá marcando impedimento de 3 metros. Não estamos falando de 20 centímetros. 20 centímetros, que é difícil, que é, né? Difícil de você... demais, muito difícil. É, então, eu acho que essa pra mim, acho que é um ponto-chave. Cara. E a recomendação que ninguém segue, né? Na dúvida, pro ataque. Não, o que acontece é na dúvida, para o lance. Para o lance e pra acabar. É, por quê? Porque se for pro ataque e for gol, o cara sabe que o nome dele vai estar a semana inteira no Globo Esporte, na Renata Fã, nesses carniceiros do cacete. O Thiago Leifert fazendo piadinha. É claro. E aí, tem muita gente que fala assim, ah, mas esse lance de parar o jogo, que é a nossa última discussão aqui, é perder a espontaneidade e a emoção do futebol. Agora, eu vou por um outro viés. Sempre também quis falar isso. Outro dia eu falei muito, Seara. Muito bonito, hein? Faltou prisma agora. Se faz um prisma, por outro prisma, seria bacana. Vou deixar para um outro podcast. Vou melhorar meu vocabulário para voltar da próxima vez. Que tem estopar, prisma... É o seguinte... Objetar? Objetar. Olha só. Hoje em dia, cara, assim, grandes corporações, grandes empresas... bancam o futebol, isso a gente sabe. O BMG, né? Ele patrocina todo mundo. Tem muito dinheiro envolvido. Claro que tem a emoção, é evidente, mas tem muito dinheiro envolvido. E essas casas de apostas, por exemplo, a bwin, patrocinadora do Real Madrid e do Milan, são casas de apostas, coisas profissionais que se apostam muito dinheiro. Então, assim, sei lá, o cara apostou, sei lá, muita gente apostou 1-0 pra time tal. O cara tá perdendo dinheiro. Não é que o cara tá perdendo dinheiro. Essas empresas, elas, sei lá, vão perder grana ou perder apostador porque um lance foi invalidado de forma errada e tal. Tô falando que assim, tem que ser pautado porque o cara apostou. Não, não é isso. Mas tem muito dinheiro por trás envolvido. Entendeu? Então assim, futebol tem que ser mais profissional, mais regrado pra entrar, pra entender o mundo como ele é hoje. É diferente dos anos 50, dos anos 70, anos 80, que era uma coisa, não tinha tanta tecnologia. Hoje, mesmo as TVs, a Bandeirantes briga com a Globo pra ver quem tem o melhor ângulo que pegou a falta tal. Puta, o coitado do juiz não tem isso. Tem uns ângulos, né? Pelo amor de Deus. O juiz não tem isso. O ângulo da Renata Fã é sensacional. É, não é tanto assim, velho. Deixa eu falar, velho. Não, não é legal. Eu prefiro Alexis Texas. Que? Mas eu digo assim... O juiz tá lá, como o Anderson falou, ele é humano, tudo bem, porra, se ele errou 20 segundos, 20 centímetros, mas aí a TV mostra e fala assim, o cara errou 20 centímetros, e fica é um merda, é um filho da não puta, como, não manja, né? Nada não porque errou 20 centímetros. Ou seja, se tem todo esse aparato por trás do futebol, por que não se usa isso a favor do futebol? Não contra, pra ficar discutindo a semana inteira, porra. É porque os caras acham que se você não discutir a semana inteira, você mata o futebol. Isso é uma mas merda. É, é, quando o nosso time perde o jogo, a gente já fala, puta, vou trabalhar amanhã, vai ser foda. Isso é óbvio, é evidente, só que isso não condiciona. Você não pode botar, por exemplo, um trabalho com investimento de um patrocinador, de um grupo, não sei o quê, por causa que o torcedor quer ficar batendo boca no boteco na segunda-feira. Não, mas eu acho que isso não vai perder, assim, não, cara. O trabalho, né? Eu também acho que não perde. Eu também acho que porque ganhou, perdeu. Não sei se ela ia passar de fase, né? Não sei se ela ia passar de fase ou se ela ia tomar um cacete da Alemanha 4-1. Seja... Mas assim, porra, é um trabalho que o cara teve de meses, de anos. 4 anos, né? Esperando jogar com a Copa. Esperando jogar por um erro do juiz que todo mundo viu. Todo mundo viu, cara. Menos ele. E na mesma semana do México, foi. Né? É, na mesma, o México... México-Argentina. México-Argentina, o gol do Tevez. É, exatamente. Quer dizer, é muito complicado isso, cara. Eu perdi meu raciocínio, por isso que eu falei muito complicado. Então, só pra encerrar esse bloco aqui, tá estourado com o tempo já. Uma coisa que, de inovação da regra, precisa eliminar o máximo possível da subjetividade, da decisão do juiz, baseada na sua subjetividade, no que ele achou, né, na sua interpretação. Essa subjetividade você gostou também, legal, né? Legal, tá. Isso é uma coisa meio acadêmica, mas vamos que vamos. Tô acuado aqui, gente. Não, você não... Acuado é bacana também. Tá vendo? Achei que eu não ia soltar nenhuma até o final do programa, mas... Por exemplo, eu não sei o que você... O lance de você dar cartão amarelo porque o cara caiu na área e você tem que decidir se ele simulou, se ele não simulou. Isso tá uma vergonha no futebol, cara. O juiz... O cara toma um tranco, cai. O Neymar, por exemplo, eu acho que ele foi muito cai-cai, mas parou um pouco com isso. Ele foi muito vítima na Libertadores. Tomou um tranco, caiu. Segue o jogo. Você achou que não foi pênalti, juizão? Perfeito. Segue o jogo. Segue para o jogo. Dar cartão amarelo pra bobeira. O cartão amarelo banalizou no futebol. Você dá um tranquinho, amarelo. Vai tomar banho, pô. Puta merda. Muito bem, vamos mandar esse programa para o board. Eu não sei se eles são velhinhos, eu não sei se eles vão conseguir fazer download. Se eles têm acesso. Eles vão abaixar esse programa. Mas muita coisa ficar bacana. De cócoras. Coisa bacana foi discutida aqui. Muitas ideias legais. E a gente quer que você também discuta com a gente sobre as regras do futebol nos comentários. Se você tiver alguma ideia, alguma coisa, mande um e-mail pra gente no contato@finodabola.net. Muito bem, no próximo bloco temos Bronquinhas e Finos da Bola. E pra fechar, Dropkick Murphys for Boston, pra um assunto de bosta que são as regras do futebol. Agora o momento bronquinha, aquele que merece ser regrado na semana esportiva. Vamos começar com o Anderson pra ficar no tema. No tema, meu bronquinho vai pra todos, sem exceção, os comentaristas de arbitragem. Ah, Anderson, você não gosta de nenhum? Eu acho que de todos. O menos pior é o Marcília. Quando ele não está comentando jogos dos times do Sul. Porque quando ele está comentando jogos dos times do Sul, é um Deus nos acuda. Então, bronquinha, vocês são muito chatos. Eu, em geral, gosto das narrações da Globo. Gostava do Cleber Machado, do Luiz Roberto. Mas parei. Luiz Roberto Demúcio. Parei porque não aguento ouvir o Arnaldo pedindo cartão amarelo para falta na intermediária porque o cara deu um totozinho. Nunca jogou bola... É, só apitou e acha que porque apitou pode falar qualquer coisa. Então, bronquinha pra vocês, vai. Tiagão. Bom, a minha bronquinha vai pro Kleber, né, Kleber? Caramba, vamos jogar aí, nem que seja 10 minutos. Porque do Palmeiras? Tá... É, exatamente. Eu, como bom palmeirense, como o Edu falou aqui, vou tacar amendoim nesse filho da puta aí. Que isso? Que se que fuder, isso? Viu, meu? Tem que jogar. Joga 10 minutos aí e acabou. Vai pro Flamengo, merda nenhuma, não, cara. Lembrando. O Kleber tá naquele lance dos 6 jogos? É, lembrando que nós estamos fazendo o programa antes da rodada do final pode de semana. Pode ser que eu me arrependa amargamente do que eu tô falando. Pode ser que o Kleber já tenha jogado exatamente. E ele esteja sendo injusto nesse momento. Não, que você mas tá ele ouvindo. Já tinha mas que ter jogado. Mas aí a gente jogado, tá um filho cara. Da bola asterisco, asterisco pra ele. Asterisco pra ele. Mas tá certo, você falou bem agora. Já tinha que ter feito os 10 minutos no jogo contra o América contra ou no jogo contra o Atlético Goianiense já, no Canindé. Exatamente, na estreia do Michael Leite. Exatamente. Bom menino, inclusive. Michael Leite? Exato. Você achou? Toma achei. Leite, né? Toma leite. Seria bom na época da Parmalat, né? E o meu bronquinha é assim, eu vou tentar não citar o nome do cara. Porque assim, ó, eu gosto muito de esporte. Por Cielo? Não. Por outras questões, eu não consegui ser profissional em nenhum esporte. Talvez porque eu seja ruim. É, não. Outra questão? É uma questão só. Você é ruim. Pronto. É uma questão só. Eu tô falando em vários esportes. Então, assim, nem ping-pong? Quando... Nem ping-pong. Não, ping-pong eu até jogo legalzinho. É. Não, mas não sou profissional. Enfim. E aí, cara, assim, eu... Quando eu vejo Olimpíada e tal, não sei o que, Mundial e não sei o que, eu choro, cara, quando eu vejo, sabe, o cara lá, o atleta se fudendo e ganhando e tal. Eu acho, porra, muito legal. Fiquei emocionadíssimo, cara, de ver a foto do Djokovic. Eu vi duas fotos. Chegando na Sérvia. Uma praça lá na Sérvia com 100 mil pessoas. E depois uma foto do Djokovic com o troféu de Wimbledon na mão. 100 mil pessoas, cara, foram receber o cara. O cara joga pela pátria. Isso é muito bacana. Ele sempre falou isso. Se não me engano, no ano passado ele falou que até perderia um Grand Slam pra poder ir mais rápido. Na Davis. Pra Davis. Isso eu acho muito bacana. E aí tem jogadorzinho brasileiro. Não de futebol, mas de outros esportes. De merda. Que fica preocupado porque eu vou perder o meu contrato com o meu time. Porque eu vou... É no basquete isso? É no basquete. Eu vou deixar de... Eu posso perder o seguro que eu tenho. Porque eu tô... Eu entendo que o cara é um fudido aqui no Brasil. Que se ele for jogar no Franca ou no qualquer merda que for. Mesmo o Franca... Piracicaba. Com um time bom de basquete. Ou então o time mas com ele, nome de desodorante, né? Ele não ganha. Rexona. O mesmo que ele ganha na NBA. Tudo bem, o cara tá fazendo a vida dele. Ele tem os motivos e objetivos dele. Agora, o cara, por ser um esportista, cara, todo sonho é assim, você representar o seu país, cara. Eu acho muito foda o cara deixar isso de lado por questões contratuais. Eu acho isso muito foda. Então, assim, Que podem ser discutidas. Exatamente, podem ser discutidas, cara. Então, assim, eu acho isso muito chato, muito foda. E, assim, decepciona eu. Me decepciona como um fã. Né, corrigi bem. Me decepciona como um fã de esporte que quero ver o cara jogando pela minha seleção. Como eu não pude representar o meu país, eu quero que ele me represente, sacou? Então, bronquinha pra todos esses atletas que peidam na tanga na hora de representar sua seleção, como o senhor Leandrinho. Falou bonito, hein? E quem foi o destaque da semana? Quem merece o prêmio FinaDaBola.net? Vou inverter aqui agora. Eu vou começar com o Fino da Bola. Estou acompanhando atentamente a Copa América. E a torcida de seleção é uma coisa muito bem bacana. A torcida brasileira, por exemplo, é uma merda. Ah, sou brasileiro. Aqueles caras com aqueles mãozão, né? É típico grupo de empresa que ganhou um prêmio e foi assistir a Copa América, entendeu? Não entende nada de futebol, não gosta, não curte, não xinga, é uma bosta, cara, é muito ruim. Só falta cantar o motorista, né? Ou aquela do vôlei, ai, ai, ai, ai, ai, ai, isso embaixo e com a peruca verde e amarela. É muito zoado, cara. Vergonha, cara, vergonha alheia. Agora, a torcida chilena, cara, os caras, falando esse negócio de amor ao time e à seleção, os caras, eles estão com uma torcida na Copa América, impressionante. Tudo bem que eles estão jogando próximos. Em Mendoza, que é próximo. Mas o estádio fica lotado. Eles levantam um bandeirão, cara, da bandeira do Chile. Atrás do gol da esquerda, o time entra, eles levantam um bandeirão, que é a bandeira chilena. Ô, louco. E não, pega a arquibancada inteira. Os caras fanáticos, vibrantes, muito legal. Fino da bola pra torcida chilena que ama o time. Ti-ti-ti, lê-lê-lê, viva Chile! Vai, Thiago. O meu fino da bola que vai pro Michael Leite, cara. Porque apesar dele ainda não ter... conseguido demonstrar todo o seu futebol, mas eu vi que ele tá demonstrando uma puta vontade de jogar pelo meu time. Então não vai só canelada pro Palmeiras, né, cara? Então tem que mandar meu fino da bola aqui pro Michael Leite, que eu tenho certeza que vai desempenhar muito bem o seu papel no meu glorioso Verdão. É, ele é bom, né? Precisa ver só se ele não vai se quebrar, porque ele é meio... Não, não. Depois que ele se recuperou daquela lá, acho que nada mais abala a carreira do bastante moleque. Bastante leite, não. Bastante cálcio, bastante, né? Leite, tá calcificado, exatamente. Vai, Anderson. O meu vai pro... Mantendo, então, a tradição de puxar a sardinha pro seu próprio time. O meu vai pro Corinthians Steamrollers. Olha só, o rolo compressor do Coringão. O rolo compressor do Coringão de Parque São Jorge. Foi campeão há duas semanas do Paulista, em cima do São Paulo Spartans. Que não é essa... Não é um time ligado ao São Paulo, São Paulo Futebol Clube. Não tem nada a ver. É São Paulo por causa da cidade. Isso, assim como o São Paulo Storm, que é um dos principais times, um dos mais fortes. O mais tradicional daquele capital. Exatamente isso. Então, o fino da bola para os jogadores... Não é bem um futebol americano, mas... É nesse bem... time aí que tinha o Alexandre Frota. Ele é um dos tackles do Corinthians Steamrollers. Ele jogava alguma coisa? Ele sabe jogar. Sério? Ele sabe jogar e gosta. Então vai aí meu fino da bola para os corintianos dos rolos compressores que jogaram a final na Fazendinha. Então, se a Fazendinha nunca teve um jogo de futebol, teve um de futebol americano. A final, hein? E quem falou que a gente não foi campeão no centenário? Assim terminamos mais um Papo do Fino hoje sobre regras do futebol. A regra é clara? A regra é clara. Não, Arnaldo. Não, não é. Sua regra nem um pouco. Pode ser, mas a do futebol não é clara. Seu muito filho da puta. Bem. É isso aí. Você quer interagir conosco? Temos vários meios de comunicação. Um deles é o e-mail contato@finodabola.net. Se a gente falou alguma besteira, alguma canelada, dá um cartão amarelo pra gente. Manda um e-mail ou coloca no comentário. Pra mim lá. Não, foi a primeira vez, gente. Pega leve. É, só alivia o Thiago, mas a gente aqui pode dar um cartão amarelo pra gente nos comentários ou no e-mail contato@finodabola.net ou interaja com a gente também no Twitter, que é @ofinodabolanet, www.twitter.com/ofinodabolanet. Certo? Muito bem. O que a gente tem que fazer agora? Tá, tchau. Então tá bom. Tchau, Anjos. Tchau, tchau pro Thiago, agradecendo ele que foi meu convidado aqui pra participar com a gente. Espero que volte outras vezes pra falar do seu glorioso palestra. Meu Deus, palestra, meu Deus. Tá. Eu ainda vou falar lá no antigo palestra, sabe? Depois dessa arena aí, vamos ver. Thiago, quando a arena palestra for construída, eu quero que você venha aqui. Ô, louco. Nossa, não gostou mesmo, cara? Eu tô brincando, Thiago, obrigado pela presença, valeu. Obrigado a vocês, legal. A próxima vez eu prometo que vai ser melhor. Não, foi sensacional, valeu, obrigadão. Galera, semana que vem tem mais Papo do Fino. Adiós, bambinos.